Agora vamos ouvir sobre o Polyreal. Polyreal consegue viver dentro e fora d'água. Uma vez fora d'água, utiliza o seu próprio suor para manter seu corpo úmido e escorregadio.